sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. Sistema é foda, sistema é foda, sistema é foda. Como quer viver em um país sem crime? Se no Brasil a desigualdade existe, se a sociedade não se dá o respeito, só dando valor a quem tem fama e dinheiro. Na televisão a verdade se esconde, onde se concentra os telespectadores. Sei que por aqui baixaria é normal, por isso que promovem lavagem cerebral. Porque o melhor só mostra futebol e carnaval, e é raro ter aqui gente racional. E aí, doutor, lembra daquele moleque que tanto distratou? Agora faz uns 5-7. Que mais imperou foi o seu preconceito. Quando viu que é da favela, recusou emprego, sem estudo, renda, falta de opções. Gerações esquecidas, futuros ladrões. Eu quero é que se foda, vai ter que me escutar. Depois não adianta vir querer me criticar. Eu relato a verdade com informação, contra o sistema e sua alienação. Eu quero é que se foda, vai ter que me escutar. Depois não adianta vir querer me criticar. Eu relato a verdade com informação, contra o sistema e sua alienação. Eles querem resolver o problema deles lá na rua, gastando dinheiro em obras, porque vem sucesso de Copa, que é mais importante. A saúde está zerada. E agora me diga que importância tem a Copa, se estamos num país com estrutura de bosta, onde o professor não é valorizado, dando várias aulas por um baixo salário. Enquanto os hospitais ficam bem lotados, pacientes ficam putos com serviços precários. A polícia acha que tem todo o poder de humilhar o pobre sem ver o seu proceder. Enquanto o filho do bacana está aprontando, seu pai empresário só lhe passa o pano. Total certeza da justiça distorcida, que fode a classe muito menos favorecida. Será que ainda tem a Constituição? Será que não passa de teoria e vão? Com a minha poesia eu só peço igualdade, pra mudar essa triste e podre realidade. Eu quero é que se foda, vai ter que me escutar. Depois não adianta vir querer me criticar. Eu relato a verdade com informação, contra o sistema e sua alienação. Eu quero é que se foda, vai ter que me escutar. Depois não adianta vir querer me criticar. Eu relato a verdade com informação, contra o sistema e sua alienação. O governo e o sistema roubam nossos direitos. Se mostram como são depois de serem eleitos. Como você encara essa situação? Você acha que tem alguma solução? Não venha me dizer que são as eleições. Tempo muito bom para os ladrões. A responsa não se resume no voto, mas muitos se esquecem do seu real propósito. O povo sabe disso, mas não sabe o poder que tem. Mas o que vale são as notas de 100. Reconheço, eu também sou culpado, mas sozinho não mudo. Isso já é um fato.